problema. Vai escravizar nós, o cara. Nós não. Conscientização, governo, tu tá na missão, faça direito. Diminui o desemprego, preconceito, resgate e o respeito. Bater no peito, o orgulho de ser brasileiro. Não tô cabreiro, nem defendo, mas ando ligeiro. A caixa é o revite, nem todos teu dom pra rimar e fortalece o crime. É a corrida, como eu não passo, Deus me livre, desse atraso. Parágrafo na outra linha de idade, completo a frase. Amigo, procura um abrigo e fuja da tempestade. Não pensa por esperar, mantenha a mente no lugar. O objetivo é um sonho pra passar de mão. Que é duro, mas jamais perco a partida. Na mira vida, certa preposição. Preste atenção na dicção, repito, preste atenção. Escorrei contra o professor Moscou e não passou do chão. Bang, bang, tiro, desespero, polícia ou ladrão. Cheguei, falei, rimei, gravei, depindei.